De uns anos para cá, o assunto das emissol se tornou cada vez mais contundente, né? Tanto dentro quanto fora da machosfera. E isso a gente pode notar que é por conta dos números cada vez mais crescentes e também o número de manginas que tentam predar essas mães solteiras, né? E acabam sendo predados, né? Tentam ser o martelo, mas acabam sendo o prego. Então, tanto fora quanto dentro da machosfera, a gente vai achar uma porrada de mangina que tá louquinho para se ferrar na mão de uma mãe solteira. E a verdade é que a gente está vendo também, principalmente na mídia mainstream, né, nas grandes mídias e até nas pequenas mídias, canais de YouTube, etc., que são alinhados ao pensamento da Matrix, muito falatório sobre esse assunto das mães solteiras, e a gente percebe uma enorme comoção, né, tanto dos homens, principalmente os Blue e Purple Pill, mas principalmente por parte da mulherada, né? Porque elas acreditam que as mães solteiras são literalmente as gladiadoras do novo milênio. Aquele velho blá blá blá de sempre, né? Que elas são empoderadas, independentes, fortes, corajosas, determinadas, etc, etc, etc. Isso é uma falácia muito clara e muito fácil de desbancar. Só que o que mais me preocupa mesmo é o argumento misândrico que vai ser positivado com esse aumento de mães solteiras, né? Aquele velho argumento de pôr a culpa nos homens mesmo e dizer que a culpa do pandemônio, que não é mais uma pandemia, né? Agora é um pandemônio de mães solteiras, está nas costas dos homens, porque eles que foram os irresponsáveis, que abandonaram sua família e deixaram as pobres mães solteiras a ver navios. A gente sabe que essa é a estratégia clássica da sociedade, né? Sempre botar a culpa nos homens, independente de quem causou o erro, principalmente se for mulher. A culpa sempre vai ter que recair nos homens, porque eles são os únicos capazes de pagar a conta. O Estado não pode pagar a conta porque é dos homens que o Estado tira dinheiro. As mulheres não podem pagar a conta porque elas são dependentes. Elas não produzem receita. Elas consomem 3 vezes mais do que fabricam, do que produzem. Os homens é que causam superávit na sociedade. Se tem alguém de onde a gente pode tirar leite da pedra, são os homens. É assim que o sistema pensa. E é por isso essa perseguição de botar sempre as consequências nas costas dos homens. Então perceba o argumento falacioso, não é? Desde a década de 60, eu diria que desde o final da Segunda Guerra, o Ocidente inteiro, principalmente o governo, aliado obviamente com as mulheres, claro que existem outras corporações e outras instituições aí por trás, mas principalmente o governo aliado com as mulheres, forçaram leis e mudanças socioculturais para basicamente expulsar o homem da família, expulsar o homem do relacionamento e transformar ele num cidadão de segunda categoria e literalmente num gado de pasto. E isso vem sendo forçado há mais de meio século. E se a gente for puxar o feminismo de primeira onda, o protofeminismo, a gente vai ver que isso tem mais de um século, quase um século e meio. Então, assim, a gente vê coisas absurdas como legalização do assassinato de fetos, normalização da traição, normalização da promiscuidade, aparatos legais extorsivos, literalmente extorsivos na vara de família e no divórcio, lei unilateral de guarda de filhos, enfim. Daria literalmente horas aqui, eu falando de toda a misandria que foi aplicada na sociedade de 60, 70 anos para cá ou até um pouco mais. Aliado a isso, como se não fosse ruim o suficiente, foi dada a libertinagem das mulheres escolherem os próprios parceiros. E por que isso se tornou uma libertinagem? E ainda aliado a isso, como se não fosse ruim o suficiente, foi dada a libertinagem das mulheres escolherem os próprios parceiros. E por que isso é uma libertinagem? Porque mulher não sabe escolher parceiro para a própria vida. Em geral, a regra é essa, e é por isso que a gente vê uma porrada de mãe solteira. Não só porque os homens começaram a se priorizar depois das leis draconianas e do sistema cultural e social literalmente diabólico e misândrico que foi aplicado na sociedade, e agora esses homens eles estão simplesmente se valorizando, se priorizando e saindo da família, por mais que o homem ele tenha realmente inclinações morais, éticas, naturalmente e um conceito de responsabilidade e aceitação das consequências instintivo, muitos deles, eu não digo todos, muitos deles, não vou dizer nem maioria, mas muitos deles não esperam que eles sejam simplesmente jogados no abate de bom grado sem ver a opção da porta de saída, que é simplesmente jogar a porra toda pro alto. porque embora ele queira arcar com as consequências das atitudes dele, ele é impossibilitado de ter uma vida saudável com seus filhos, com a sua mulher, ou tem que pagar um preço muito alto por isso, ou simplesmente vive no inferno, temendo um estupro financeiro no divórcio, mesmo que seja causado por uma traição da cônjuge, ou que seja uma decisão unilateral por parte dela. Então, aliado a isso tudo, a gente tem também a irresponsabilidade e a incapacidade feminina de tomar as rédeas da própria vida, né? Assumir as consequências dos próprios atos e saber escolher quem ela deixa entrar na própria vida. E como eu já falei, é uma bola de neve, porque as mulheres com a libertinagem que elas ganharam começaram a escolher parceiros cada vez mais instintivamente. E a gente sabe que, do ponto de vista da neurociência e da psicologia evolutiva, o instinto que a gente tem de escolha de parceiros sexuais é muito atrasado. Funcionava muito bem na época do Neolítico e Paleolítico, só que hoje em dia não funciona mais, principalmente numa sociedade urbanizada, não no conceito de tribos, né? Funcionava no conceito primitivo de tribos. Numa sociedade grande e urbanizada, a monogamia é o que mais funciona. Só que se você ceder aos instintos, você vai escolher um parceiro muito ruim. Isso vale para os homens também. Só que com as mulheres é muito pior. Por quê? Porque os homens que as mulheres instintivamente selecionam para si geralmente são homens altamente hipergamizados, com certos traços violentos, desonestos, irresponsáveis e até meio babacas. Meio não, né? Bastante babacas. A gente sabe. A gente vê aí por observação, por empirismo social, né? Só que se essa conta que chega depois de uma escolha ruim de parceiro fosse paga por elas, eu tava felizão, tava até pulando. Mas essa porra dessa conta é paga por nós homens. Tanto as mulheres. Todo o coletivo social cobra só do coletivo masculino a conta, entendeu? E não é uma conta só financeira, é uma conta moral, é uma conta sociocultural também. Tem um shaming em cima disso aí, entendeu? Tem uma positivação de um argumento de que todo homem é um potencial isso e aquilo. Então veja como a mente feminina trabalha, né? Existe o que elas chamam de ser do sexo masculino e o que elas chamam de homem. Homem para elas são só os seres do sexo masculino com quem elas se relacionaram ou se relacionariam. Os outros, eles só são bois de carga mesmo. Na verdade, todos são bois de carga, né? Só que ao menos os homens, na visão delas, têm algum valor a mais. Mas no fim das contas, todos são ferramentas. Então elas começam a medir com a mesma régua que elas medem os homens com os quais elas se relacionam, que elas chamam de homens com H maiúsculo, também os betas para elas, né, que são os sexo masculino padrão, os bois de carga. E aí veja como a injustiça é inerente à mentalidade feminina, não é? Todo o coletivo masculino não tem direitos iguais, mas tem deveres iguais. Então, se elas escolheram para si os piores homens, a pior escória da sociedade, isso significa que todos os outros homens com os quais elas nem olham na cara são iguais a esses. E unido a isso, elas também não conseguem enxergar como elas mesmas destruíram a família, destruíram a paternidade, a maternidade, o casamento e tudo que poderia ser agradável, poderia chamar a atenção de um homem para um relacionamento. E elas continuam fazendo isso. E ainda se perguntam onde foram os homens bons, e agora estão se perguntando por que os homens não querem mais namorar. Estão surgindo agora pesquisas que estão confirmando, através de censos e entrevistas, que os homens mais jovens da geração Z, assim, abaixo dos seus 20 anos, eles estão preferindo games a sexo casual. Os caras estão preferindo games ao invés da comercracia, velho. Até porque a gente sabe, esses caras não têm muito acesso porque eles não têm carro, não têm casa, geralmente são muito jovens, não construíram nada pro nome deles e não conseguem atiçar a hipergamia delas, que está cada vez maior, né? Então, assim, tem também a questão da conduta delas, de como elas manipularam a sociedade e a cultura para ser misândrica e completamente promíscua. E elas continuam reclamando, reclamando e querendo mais. É a mesma coisa que você tá no fogo e continuar tentando apagar ele com gasolina e se perguntar por que que a labareda tá aumentando, tá ligado? E por último, tem aquele velho discurso de disco quebrado, né? Dizer que as mulheres mães solteiras são empoderadas, fortes e etc. Independentes acima de tudo, né? É risível, é completamente risível porque não fosse o trabalho masculino, a gente sabe que a humanidade nem existia, né? E com a humanidade a gente diz as mulheres, porque se os homens trabalham para sustentar isso tudo, eles são autossuficientes. Mas nem é esse o ponto. O ponto é que as mães solteiras em si, elas vêm recebendo cada vez mais e mais caminhões de benefícios, ou melhor, privilégios públicos, né? E não só financeiros, sociais também. Toda aquela força, aquele tapinha nas costas, aquela comoção em redes sociais e mídias e etc. Isso positiva, melhor dizendo, todo um tratamento marianista, né? Que vira uma bola de neve. É cada vez mais e mais recurso de todos os lados vindo para as mulheres, principalmente para essas mães solteiras. Elas são as novas coitadinhas. E aí você vai me dizer que com toda essa ajuda, que citando um por um daria também horas de vídeo, elas são independentes, fortes? Com todo esse mimimi, com toda essa choradeira de que elas passam por perrengue, que elas passam por dificuldades, etc. Elas são fortes? Então, assim, é uma irresponsabilidade tremenda e é uma bola de neve, porque essas mães solteiras já vão educar filhas sem o exemplo paterno dentro de casa. E como eu disse, sem o exemplo paterno, sem as leis, sem a psicossexualidade que a menina tem ao observar o seu pai, ela não vai ter parâmetros para escolher um homem saudável, um homem decente quando tiver velha, mais velha, né, na sua maturação sexual. E aí só vai sobrar espaço para memória genética, memória evolutiva cobrir. E qual é a memória evolutiva que a gente tem de seleção sexual de machos? A ideia mais primitiva de um homem alfa, que é o provedor e protetor violento, porque vivíamos numa época de guerra. E como nós passamos nessa época aí a maior parte do nosso tempo aqui na Terra, essas são as memórias mais contundentes que a gente tem. Só que essa violência toda não é mais útil no, nos tempos de hoje. E se você não tem educação dentro de casa para sobrepujar esse instinto, você vai estar usando parâmetros de escolha de parceiro completamente antiquado. Vamos botar aí uns milhões de anos atrasado. Você acha mesmo que isso vai dar bom, mulherzinha? É óbvio que vai dar merda, minha filha. E o problema é que você não paga as próprias contas dos seus atos. É a sociedade, é o sistema, é o Estado, através dos homens, que tem que pagar. Ou seja, toda emissora merece automaticamente uma carteirinha de irresponsável.